Ouro de quebra, tenho fogo nesse espela que tem o ego entre as pernas, pode crer. Meu flow tipo flecha, mire quando te acerta, faz seu coração tremer. Vim pra te acordar, fazer toda preta, se amar mais que o Kanye, Mucanie. Câmera liberta, passo dos comédia pra tocar o céu tipo Kanye. Flow, Thaís Araújo, fi, colocando o mundo na palma da mão. É a Chica da Silva com a arma na mão, minha arma tá tirando informação. Minhas rimas te chocam, eu repenhação. Essas minas te chocam, Benina Simone, foda desde antes, poetiza sou. Foco na missão, então faço por onde. Meu signo é terra, mas minhas linhas é fogo. Eu tô tipo a Isa, não sou pesadão. Essa é minha lei, e tipo Rael, tô seguindo as batidas do coração. Pergunta pra ver o que se faz com limão. Responde pra mim o que cê faz com 1 milhão. É bom grana no bolso, mas essa granada do jogo ela te tem na mão. Somos mulheres correndo com lobos, dançando ao som de Alice Coltrane. Quero luz, não aceito pouco. Minha missão vai muito além de rap game. Ser preta no corre é tipo filme Corra. Não vivo de sorte, a quer vivo ou morra, pode crer. Camélia resgatando mente, quebrando as correntes que prendem você. Camélias dão voltas no mundo, tirando as correntes dos punhos. Não sou mais escrava do mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Camélias dão voltas no mundo, tirando as correntes dos punhos. Não sou mais escrava do mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Meus versos são barras de ouro, quebradas são minas de ouro, bota fé. Essas minas têm alma de ouro, banhada de ouro, vestida com a própria fé. Minha arte é minha respiração, não crio em vão, não. É pra acender, com os pés no chão por escolha, não porque tem algo que vá me prender. Várias negras, drama tão sem incentivo, ainda quer saber porque eu rimo. O sistema é cruel e segue oprimindo, é por isso que eu digo o que eu digo. Vocês temem ficar na zona de conforto enquanto enfrentamos a zona de confronto. Quando é você que oprime é da hora e viável falar mal da luta do outro, né, João? Então pega a visão, já chegou o dia da coroação. Na vida real, sem análise e reação, nem pedi só opinião. Só eu sei o que eu passo, eu pisei nesses cacos, sangrei nesses passos, mas aprendi guiar meu instinto, criar os caminhos que não me machuquem mais. No reino de cobras, vocês são rei, eu só quero glória, eu já penei. Sou cria da nova e da velha escola, tirei nota 10, quero as de 100. O rap é fato, vocês não brecam o sonho. Lab fantasma, realiza sonhos, rimas e melodias, cantando sonhos, sempre pronta pro jogo e eu sempre ganho. Camélias dão voltas no mundo, tirando as correntes dos punhos. Não sou mais escrava do mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Camélias dão voltas no mundo, tirando as correntes dos punhos. Não sou mais escrava do mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Camélias dão voltas no mundo, tirando as correntes dos punhos. Não sou mais escrava do mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Camélias dão voltas no mundo, não sou mais refém desse mundo, não. Camélias dão voltas no mundo, não sou mais refém desse mundo, não.